Uma boa noite, igreja. Boa noite. Muito bom estar com vocês essa noite. E o título do sermão essa noite é Importa-vos nascer de novo. Agora, essa é uma forma assim muito rebuscada de colocar a questão. Vamos colocar de forma mais simples. Você precisa nascer de novo. Precisa mesmo? Já nasceu? Já renasceu? Precisa renascer? Quantas vezes? Mil vezes? Abre a Bíblia em João, capítulo 3. Nós vamos conversar sobre uma história muito famosa que todos vocês conhecem. Enquanto vocês abrem a Bíblia, se diz que um pregador muito famoso na história do cristianismo pregava sobre esse texto inúmeras vezes e mostrava para as pessoas a necessidade que elas tinham de nascer de novo. E uma vez, um membro da igreja dele começou a se incomodar com o fato de que ele pregava muito sobre isso. E uma vez, esse membro decidiu questionar esse grande pastor. E no final do sermão, o pastor estava à frente, ele foi lá e disse: pastor, obrigado pela mensagem. Agora, eu só queria te fazer uma pergunta. Por que é que você prega tanto sobre esse texto? Qual foi a resposta daquele grande pregador? Porque você precisa nascer de novo. Interessante, né? Vamos ler o relato da Bíblia? João capítulo 3, versos 1 até 15. Nós vamos ler todo o relato e depois nós vamos entender algumas questões importantes. Bom, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus: em verdade, te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade, eu te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que nasce da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te digo, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve a sua voz, mas você não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que nasce do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade eu te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando das coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Bom, havia um homem, cujo nome era Nicodemos, fariseu, um dos principais dos judeus. Uma questão interessante sobre o nascimento é o fato de que existem três formas, ou existiram três formas, de um ser humano vir parar nesse mundo. A primeira delas, vocês conhecem, foi a criação. Deus, pela atitude consciente, deliberada, com suas próprias mãos, moldou o ser humano à sua imagem e à sua semelhança. Soprou nele o fôlego de vida e o homem foi feito alma vivente. Criação. A outra forma, também assim, sobrenatural e extraordinária de vir à existência como ser humano, foi a forma em que Deus Todo-Poderoso se fez homem, foi a encarnação. Então, Adão, ser humano, veio ao mundo por criação. Cristo, Deus, se fez homem através da encarnação. Mas a absoluta maioria de nós viemos ao mundo pela geração. O pai se une com a sua esposa no ato sexual e desse ato surge a vida humana. Tamanha é a seriedade desse ato. E essas são as formas de um ser humano nascer. Agora, a gente nasce num mundo que já está pronto. Mesmo Adão, que surgiu criado por Deus, de repente se tornou alma vivente, consciente, ele se deparou com uma realidade já construída. Tinha um Éden para ele. E interessante que estava pronto. Ele precisava agora o quê? Se relacionar com o que já estava existente. A partir do momento em que o pecado entra no mundo, a realidade do planeta se modifica, E cada ser humano que nasce já nasce dentro de uma estrutura familiar, uma estrutura social, uma estrutura imensa, que é muito maior do que a gente que nasce. E essas construções estão prontas e nós temos que lidar com elas. No caso de Nicodemos, ele nasceu na época de Jesus, nasceu entre os israelitas, nasceu entre aqueles que eram extremamente religiosos, e ele era o quê? Um fariseu e um dos maiores dos judeus. O fariseu é um indivíduo que fazia parte de um grupo que hoje é absolutamente estigmatizado. Fariseu é sinônimo de hipócrita, fariseu é sinônimo de tudo que não presta dentro de uma religião, certo? Mas essa não é a verdade. O fariseu era um melhor adventista do que eu e do que você. Essa é a verdade. Vocês terem uma pequena ideia. Se diz que a riqueza que Nicodemos tinha, ele era, com a sua própria riqueza pessoal, ele era capaz de sustentar Israel por um grande período de meses, só com o dinheiro que ele tinha, sustentar o país inteiro. Conta-se que em certo momento os romanos foram tributar a água dos poços e cobrar caro pela água que as pessoas bebiam, com a qual elas viviam, e Nicodemos pagou do bolso dele água para Jerusalém inteira. Será que esse homem era bom? Será que ele tinha desejo de amar as pessoas, de amar a Deus, de guardar o sábado, de dar o dízimo, de ser fiel a Deus? Não tem dúvida alguma. E talvez o sentimento dele para com Deus fosse mais profundo, mais bonito, mais real do que o meu e do que o seu. Esse é o homem, Nicodemos. Um homem interessante, obviamente mais para frente no Evangelho, se diz que ele se converteu. E também a história, enfim, a tradição nos diz que Nicodemos gastou toda a sua fortuna na pregação do Evangelho. Quando no ano 70 Tito destruiu Jerusalém, Nicodemos já não tinha dinheiro nenhum, porque ele já tinha investido tudo no Evangelho. Interessante, né? Agora Jesus encontra com um cara desse tipo e diz para ele que ele tem que nascer de novo. Interessante, não é? Mas vamos analisar algumas outras coisas antes de entender isso. Bom, Nicodemos, ele tem uma percepção muito interessante. Jesus surge na história da humanidade como Messias, ele é batizado, ele vai para o deserto e quando ele volta, ele começa a realizar os seus sinais. O primeiro dos seus sinais é em Caná da Galileia, quando ele transforma a água em vinho. A partir dali, Cristo começa a demonstrar o caráter absoluto de Deus através de milagres, obras maravilhosas que deixavam as pessoas absolutamente espantadas com o poder, com a graça e com a verdade que habitava em Cristo. No fim do Evangelho de João, ele vai dizer assim: se fossem escritas todas as coisas que Jesus Cristo fez, nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. E alguns intérpretes da Bíblia dizem que isso significa que ele foi assim muito, fez uma generalização muito ampla. Mas sabe que isso é a mais pura verdade? Você sabe o que Jesus fez? O universo inteiro. O universo inteiro cabe dentro da Terra? Coitado da Terra, né? Se fôssemos descrever o que Jesus Cristo criou, Deus, aquele que com as suas mãos moldou o céu e a Terra, nem no universo não cabe tudo que ele fez, muito menos nesse pequeno planeta. Agora, Jesus então ele vem, e não vem só com teoria, ele vem com poder, e Nicodemos percebe algo que todo mundo devia perceber. Esse homem não é qualquer um. Só que Nicodemos ele nasceu dentro de uma estrutura pronta na qual não se questiona a religião, na qual a estrutura religiosa é sinônimo de Deus. Isso não é verdade. Porque se um pastor mente, não é Deus que mandou mentir. Se um pastor rouba dinheiro dos fiéis, não foi Deus que mandou roubar dinheiro de fiel. Só que muitas pessoas não questionam a estrutura religiosa e elas têm medo de serem vistas, mal vistas pela comunidade religiosa. E Nicodemos, infelizmente, partilhava dessa natureza humana corrompida, ignorante. E ele vai se encontrar com Jesus que hora do dia? Não era do dia, não, era da noite. Para não ser visto. Só com ele, para ninguém ver. Para admitir o que ele não podia admitir para todo mundo. Que Jesus era de Deus. E, aliás, essa era a grande briga de Cristo com os fariseus, não é? Cristo, quando expulsava demônios, o que os fariseus diziam? É pelo poder do maior demônio, blasfemando contra Deus? Agora você imagina Nicodemos, um dos maiores fariseus, ir lá e dizer assim: olha, Senhor, eu sei que ninguém pode fazer o que o Senhor faz Se o Senhor não estiver com Deus, se Deus não for o teu Deus, porque não, isso não é possível de ser feito. Nicodemos percebeu essa verdade e ele admitiu isso. E isso é muito bonito e todos nós temos que seguir esse exemplo. Um homem obscuro, há 2000 anos atrás, sem o poder da comunicação, sem o poder do transporte, sem o poder da mídia, que nós temos hoje, é conhecido no mundo inteiro. E eu e você jamais chegaremos aos seus pés. Não importa o quão pagão, o quão demoníaco seja esse mundo, ele é dividido entre antes de Cristo e depois dele. Não importa. Não importa o quão demoníaco seja, Cristo marcou a história desse mundo. E não poderia ser diferente. Nicodemos percebeu isso. E é o nosso privilégio perceber isso também na nossa experiência com Cristo. Agora, Nicodemos admite toda essa questão e Jesus dá uma resposta atravessada para ele. Ele começa a dizer, mestre, sabemos que tu vens da parte de Deus e que ninguém pode fazer os sinais que o Senhor pode e que o Senhor faz se Deus não estiver com você. E Jesus parece que interrompe ele e diz assim, Nicodemos, em verdade eu te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Parece que está atravessada a conversa, tá? Muda o foco. Ele está ali louvando Jesus, ó, você é um camarada extraordinário, Deus está com você e você pertence a Deus. E Jesus tira o foco de si mesmo e coloca o foco em cada ser humano. Em outras palavras, Jesus diz assim, olha, eu conheço Deus, mas a humanidade não conhece. E para conhecer tem que nascer de novo. E se conhecer, vai nascer de novo. É isso que Jesus está falando. Ele tira o foco dele para colocar o foco na gente e para mostrar a nossa absoluta necessidade de sermos diferentes do que nós somos hoje. Se alguém achar que chegou num ponto da sua vida espiritual, do seu amor, da sua fé, do seu louvor, do seu dízimo, do seu trabalho missionário, no qual não tem que mudar nada, primeiro é que você deve ser uma pessoa profundamente cega, porque todos nós temos que melhorar em tudo isso, irmãos. Não tem pastor que não tem que melhorar nisso. Não tem membro de igreja que não tem que melhorar nisso. Não tem ancião de igreja que não tem que melhorar nisso. E não é só mudar, é ser totalmente diferente. Nós estamos num momento no qual a igreja tem falado de reavivamento e reforma. E eu estava conversando com uma amada professora minha, chamada Tânia Torres, uma mulher que eu admiro imensamente, esposa do pastor Milton Torres. E ela disse para mim que ela não gosta dessa coisa de reforma. Porque reforma dá uma impressão de que a coisa tá boa e só precisa melhorar um pouco mais. Ela não gosta desse termo. Ela gosta do termo metamorfose, mudança. Tem que ser diferente, não é só melhorar um pouquinho. Não, vamos melhorar um pouquinho para a gente ir para o céu. Não é isso, irmãos. É nascer de novo, é só totalmente diferente. E eu sei que todos nós temos dúvidas sobre como fazer isso, como alcançar isso e se isso é real. Eu sei que nós temos essa dúvida. E nós vamos conversar um pouquinho sobre ela. E vamos tentar entender como chegar lá, nesse lugar onde nós não seremos mais quem somos e como somos. Mas essa não é uma mudança tão simples. Diante dessa questão, Nicodemos, aparentemente, na minha opinião, se faz de bobo. Jesus diz para ele, olha, nós temos que nascer de novo. Não importa quão bom a gente já possa ser agora, nós temos que ser muito melhores, em muitos sentidos diferentes do que nós não somos. E aí Nicodemos dá uma de João sem braço, né? Senhor, pode alguém velho entrar no ventre da sua mãe de novo e nascer de novo? É uma pergunta que obviamente, eu não acho que ela tinha por objetivo ridicularizar o que Jesus falou, mas ela tinha por objetivo dizer que Nicodemos não estava entendendo a questão mais básica do que significa ser renovado na graça de Deus. Uma pessoa que não sabe o que é nascer de novo, será que nasceu para o reino de Deus? Pensa na tua vida sem Cristo. Tudo que o ser humano quer sem Cristo, só o que não presta, só o que é vaidade, só o que é orgulho, só o que é briga, só o que é violência, só o que é sensual, só o que é dinheiro, só o que é aparência. Agora pensa na vida com Cristo. O que vale não é o que está por fora, é o que está por dentro. Não foi o que ele ensinou? Limpa o copo por dentro e por fora, está tudo bem. Ame as pessoas, ame a Deus, trabalhe pelas pessoas, não importa o quão ruins elas sejam. Será que isso não muda a vida das pessoas? E se a gente já passou por essa experiência, que dúvida que a gente tem? do poder da experiência do novo nascimento. Agora, a experiência do novo nascimento não foi só lá no passado. Porque certamente Nicodemos já tinha passado por essa experiência também. Ele era um homem extremamente religioso que adorava a Deus. Talvez como alguns de nós aqui, mas ainda assim ele é confrontado com a necessidade de nascer de novo. Isso me conduz ao livro de Lamentações, né? As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e são a razão pela qual nós não somos consumidos. A experiência da transformação, da metamorfose, da reforma, ela não pode ser pontual hoje. Então eu me esforço para alcançar um ponto que se chama hoje, e hoje eu não preciso mudar mais nada. O que significaria dizer que eu já estou satisfeito com a minha fé, com o meu amor, com a minha vida espiritual. E Deus tem mais para dar do que nós temos experimentado. Deus tem muito mais para dar do que nós temos experimentado. Como igreja, como famílias e como indivíduos. E se a gente perder essa dimensão, o nosso Deus vai ficar tão pequenininho, o nosso Deus vai ficar tão fraquinho, que me parece que o diabo vai ser mais forte do que ele. E aliás, essa é uma questão interessante, né? Uma vez perguntaram para o pastor Doug Batchelor se nós poderíamos viver sem pecar. Aí o pastor respondeu assim: bom, me responda, o diabo pode te fazer pecar? Pode, porque ele tenta a gente é fraco, cai. Tá, e Deus pode fazer você não pecar? Não, não pode, porque eu sempre peco. Tá, então o teu diabo é maior que o teu Deus, né? Agora, é claro que essa mensagem do parar de pecar, ela tem que ser levada com seriedade, sob a ótica do que a palavra de Deus diz. E a Bíblia diz assim: aquele que diz que não comete pecado é mentiroso, e nele não está a verdade. Então a vitória sobre o pecado, ela é real? Sim. Nós podemos guardar os mandamentos de Deus? Sim. Mas dentro do contexto do quê? Do perdão de Deus pelos nossos pecados e da transformação diária e constante que Ele vai realizando em nós. Então, se ontem eu era um mentiroso, mentia todo dia, mentia no meu trabalho, mentia para minha família, hoje eu não sou mais. Agora, isso não quer dizer que porque eu não minto mais, eu não peco mais. E essa transformação, às vezes Deus tira a mentira, Deus tira a vaidade, Deus tira o orgulho, Deus tira qualquer situação, falta de amor, falta de fé. E de glória em glória nós vamos sendo transformados. Até que um dia sejamos a perfeita imagem do Senhor. E enquanto não somos, sabe qual é a mensagem? Você precisa nascer de novo. Não dá para se contentar com o que nós temos vivido na nossa vida espiritual. Um camarada pecador que negou Jesus, chamado Pedro, olha para um paralítico e diz: levanta e anda. Ele levanta e anda. Você está satisfeito com a sua vida? Está tudo muito bem? Porque um dia lá no passado você tem uma ilusão que você se converteu, então você nasceu de novo, então já está tudo feito. Será que nós não sentimos falta do poder de Deus? E de um poder que só se manifesta na atmosfera do amor. Porque se não for na atmosfera do amor, vai ser na atmosfera do quê? Da fofoca? Da raiva? De falar mal do outro? De pensar mal do outro? De fazer o mal? Vai ser assim? O grande poder de Deus é nessa atmosfera que ele se manifesta? Tem que parar para pensar. E tem que parar para viver a verdade de Deus. Claro que todos nós temos imensa dificuldade de viver e de entender. E é por isso que a mensagem é: você precisa nascer de novo. Quando Nicodemos dá aquela resposta meio atravessada também, né? Eu sou velho, como é que eu vou entrar no ventre da minha mãe? Jesus nem considera essa questão. Ele fala assim: Nicodemos, você está falando besteira. Você tem que nascer da água e do Espírito. Esse verso é extremamente usado para falar do batismo, né? Nascer da água, ser batizado, nascer do Espírito, ser batizado no Espírito Santo. Dificilmente Jesus estava falando disso nesse contexto. Porque aqui não havia batismo cristão. Cristo não havia morrido. A grande comissão, ide, batizai por todo mundo, ainda não havia sido dada. Então, dificilmente Jesus estava dizendo para Nicodemos ser batizado. Estuda o símbolo da água e do Espírito, especialmente no Antigo Testamento, que era a Bíblia que eles tinham até então. E você vai entender que nascer da água e do Espírito é ser transformado, purificado, limpo, renovado pela graça de Deus. Lembra daquela visão de Ezequiel, que ele vê um riachozinho na altura do pé? Ele vai se aprofundando, aquele riacho já está na altura do joelho. A hora que ele vê, aquele riacho cobre tudo. É a obra da graça de Deus, que alcança todos, e alguns estão lá no pezinho, caminhando com dificuldade, mas a graça de Deus está com ele. E a gente vai permitindo que Deus entre na gente, no nosso coração, e essa graça vai aumentando. Vai nos ensinando, vai nos purificando, vai nos perdoando. Vai nos ensinando a louvar, a orar, a amar, e as coisas vão mudando. E tem que mudar. Tudo tem que mudar. Não tem nada nesse mundo que não precisa mudar. O único que não precisa mudar é o Deus que é imutável, que é perfeito em amor, que é amor. E essa é a obra da graça de Deus, que faz que a gente nasça nesse Espírito, nasça dessa água que tudo purifica. E Jesus faz um contraste, né? Porque aquele que nasce da carne é carne. Tudo aquilo que nasce na nossa vida como fruto do desejo carnal de prevalecer sobre o outro, de ter as coisas só pra gente enquanto os outros nada têm, de toda a vaidade, de todo o orgulho, de toda a prepotência que habita na nossa carne, tudo isso morre. Tudo isso passa, isso não dura para sempre. Mas o que nasce do Espírito de Deus e que brota no nosso coração e que dá fruto em amor, em verdade, isso não tem fim, isso não acaba. E essa perspectiva é linda, porque é a própria perspectiva da vida eterna. Essa é uma coisa que nós temos que sempre entender. E nesse ponto Jesus diz, você não precisa ficar admirado com isso. Nunca tinha pensado nisso. Não! Entenda que compreender isso e viver isso é a experiência do novo nascimento, que não foi só no passado, que deve ocorrer no presente e nos acompanhar no futuro. Nós temos que ser transformados hoje, e amanhã vamos ter que ser transformados de novo. E se você está insatisfeito com isso, significa que você está satisfeito com você mesmo? E eu acho que já ficou bem claro aqui que a gente não pode estar satisfeito com a gente mesmo. Não dá para ficar satisfeito com essa igreja do jeito que ela está. E eu digo dessa igreja local, sem a conhecer, e dessa igreja adventista no mundo inteiro, sem a conhecer também. Sabe por que eu sei disso? Porque eu não posso ficar como eu estou. Eu preciso nascer de novo. Eu preciso melhorar para vocês. Eu preciso melhorar para minha mãe. Eu preciso melhorar para minha namorada. Eu preciso melhorar para os meus amigos. Porque eu quero ser um cristão de verdade. Eu não estou satisfeito do jeito que eu estou. Não importa o meu título de pastor. Não importa que eu fui missionário na Malásia. Não importa nada. O que importa é que eu preciso nascer de novo. Por isso, essa mensagem vem do céu de verdade, não vem de mim. Não é um pastor que está dizendo, você precisa nascer de novo. Não, nós todos precisamos ser transformados. Agora, essa transformação, ela não é gerada por estratégias humanas. Ela não é gerada pela vontade da carne. Olha, eu fiquei com vontade de ser transformado. O próprio verso seguinte, o verso 8, nos diz assim, que o vento sopra onde ele quer. Você não sabe de onde vem, nem sabe para onde vai. É Deus que sabe. A mensagem vem dEle, a verdade vem dEle, a transformação vem dEle. E nem nós temos noção para onde ela vai nos levar. Quando Deus tocou o meu coração em inúmeras circunstâncias na minha vida, e eu vivi muito longe de Deus, eu não sabia que um dia eu estaria aqui, nesta igreja, pregando a palavra de Deus. Eu pensava que eu não era capaz nem de crer na palavra de Deus, muito menos de pregar ela, né? A gente não sabe nem de onde vem, nem para onde vai. Mas nós sabemos que os planos de Deus não podem ser frustrados. Conhece o livro de Jó? E a gente tem que sempre se entender essas coisas, se aprofundar nelas e vivê-las cada vez de forma mais clara, transparente e melhor. Agora, quando Jesus diz que o vento vai para onde ele quer e ninguém sabe de onde vem nem para onde vai, Nicodemos fica ansioso, fica preocupado, mas como pode? Quer dizer que não dá para controlar? Quer dizer que não dá para produzir? Quer dizer que como que resolve essa questão? E Jesus faz uma repreensão muito pesada para ele. E diz assim, Nicodemos, tu és mestre em Israel e não sabes essas coisas? Você não estudou a Bíblia a tua vida inteira e não conhece o poder da transformação que vem de Deus? Jesus estava querendo despertar ele pro fato que ele conhecia o poder da transformação de Deus, mas não estava se apercebendo da presença dela. E essa é uma das verdadeiras razões pelas quais nós nos tornamos amargos na nossa vida espiritual. Porque a gente esquece da manifestação do poder de Deus. E a gente só consegue ver o âmbito humano desse clube social que se chama igreja. Um quer ser melhor que o outro, um quer aparecer mais, outro quer aparecer mesmo, menos, mas dar estudo bíblico ninguém quer. Se envolver com a missão, ninguém quer. Essa é uma condição nojenta. E não sou eu quem falo isso. Quem fala isso é a Bíblia que você diz que crê. Lembra da carta à Laodiceia? Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. A palavra de Deus é mais profunda. E ela nunca vem para condenar. Se Deus quisesse condenar a gente, não precisava falar nada, não precisava trazer ninguém para cá. Era só descer fogo e acabou, condenou todo mundo. E ele seria justo e santo e bom. Mas ele decidiu um outro caminho. Ele decidiu salvar porque tem um imenso amor por nós. E nós não somos capazes nem de entender nem de vislumbrar nem de 0% do que é o amor de Deus. Agora, Jesus repreende Nicodemos e ele diz assim: Nicodemos, entenda uma coisa, as pessoas falam do que elas sabem. Eu, Ezequiel, posso falar do que eu sei, da minha experiência, do que eu vivi. Não posso falar da experiência do outro. E Cristo veio trazer uma palavra que era a própria experiência dele, no seio do Pai, com o Pai, manifestando o caráter do Pai. Coisa que nenhum de nós teve. É por isso que ele diz, ele veio do céu. Eu vim do céu. Eu sou o pão que desceu do céu para vos dar vida. E ele pode falar isso porque essa foi a experiência dele. E é o interessante que quando ele vem pregar para todo mundo que vive nesse cubinho que chama Terra, e ele vem de um mundo muito maior, que é Deus, ninguém crê. E pelo contrário, descrê, zomba e mata ele. Mas ele sofre, não tem problema. Por você, por cada um de vocês, ele sofre. Porque vocês têm um valor infinito para Deus. Mas não é para ficarem como estão, é para nascerem de novo. Para nascer de novo para uma vida totalmente diferente dessa rotina na qual vocês têm vivido e eu tenho vivido. Na qual nós temos pecado e estamos pecando. E eu sei que essa mensagem mexe, porque a gente fica sem chão. Se tudo tem que mudar, o que a gente vai fazer amanhã de manhã? A mesma coisa? E entendam que tudo mudar não é mudar a igreja. Então vamos mudar ali para a esquina. É mudar o coração. E se amanhã de manhã a gente vier com um coração diferente, as coisas mudaram. Nascemos de novo. Mas saiba que amanhã de manhã essa experiência vai ter que ser repetida. Porque não vai ter um momento em que eu vou poder dizer que eu cheguei no alvo. Pensa num homem como Paulo, experiência maravilhosa com Deus. E chega num momento para os Filipenses, ele diz, não que eu tenha alcançado a perfeição, mas avanço para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Acabou. E essa é uma experiência que tem que se repetir na nossa vida diariamente. Isso não pode nos cansar. Muito pelo contrário, é isso que tem que nos reavivar e nos dar força. É a possibilidade de mudar, de ser diferente. Porque se tudo for como está, está tudo perdido, irmãos. Que evangelho que nós vamos pregar para o mundo inteiro? Que mensagens angélicas? Que apocalipse? Que volta de Jesus? E quando a gente é confrontado com isso, a gente começa a repensar inúmeras coisas no nosso coração. E certamente Nicodemos também passou por isso. E Jesus também dá um outro tapa nele. E dizendo assim, Nicodemos, o começo da minha conversa aqui, eu só estou falando das coisas da terra. Imagina quando eu começar a falar das coisas do céu. Você não é capaz, você não está sendo capaz de entender o basiquinho aqui da terra. Como é que você vai entender o céu? Não é interessante isso? É bonito, e o livro de Hebreus também vai dizer um pouco disso. Vai dizer assim, olha, vocês deveriam ser mestres, mas ainda está igual criancinha, precisando de mamadeira na boquinha. E Deus fala tudo isso com uma linguagem super carinhosa, super gostosa, bonita, de pai, de mãe. Não é para bater na gente, não é para condenar, é só para mostrar a seriedade da nossa necessidade. Se eu não for diferente, não tem sentido isso aqui. Se eu não mudar, não tem sentido. Agora nós sabemos que o Evangelho tem poder de nos mudar. E é por isso que nós estamos aqui. Porque esse poder já se manifestou na gente. Mas ele vai continuar se manifestando. Alguns vão cair do caminho, mas outros não. E eu oro a Deus que vocês sejam dos que não caiam. Eu oro a Deus que Deus abençoe, que Deus salve, que Deus ajude. E a única forma disso tudo se cumprir, como ele diz no verso 14, é que ele fosse levantado da terra. Ele pagaria o preço dessa condição errada na qual nós vivemos. Sem nascer de novo, sem amor, sem fé, sem graça, sem verdade. Essa é uma condição pesada da qual ninguém poderia escapar. Mas ele paga o preço. Conhecendo toda a extensão da nossa maldade, da nossa vaidade, da nossa malícia, da nossa falta de amor aqui dentro. Conhecendo toda essa realidade, ele morre, e morre, e morre por você. Para perdoar perfeitamente, para transformar completamente. E é nesse contexto que vocês conhecem os versos seguintes, a partir do verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do Filho unigênito de Deus. E o julgamento é esse: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. E sabe por quê? Porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não vem para a luz, a fim de não sejam arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Irmãos, nesses versos existem questões tão maravilhosas, tão impressionantes. A primeira delas é a noção do verbo julgar. Nós temos que entender que a palavra de Deus, ela existe num contexto específico e tem que ser analisada num contexto específico. Por exemplo, em algum momento Pedro vai escrever na Bíblia: chegou o momento de ser julgada a casa de Deus, e começando pela casa de Deus. Lá no Apocalipse 14, chegou a hora do seu juízo. Deus vai julgar tudo e todos. Então, quando João escreve aqui que quem crê em Cristo não é julgado, esse verbo julgar está na conotação de não ser condenado. Não entra em juízo de condenação, porque crê no nome do Filho de Deus. E é muito interessante que certa vez fizeram uma pergunta para Jesus assim: Senhor, o que faremos para fazer as obras de Deus? Como fazer as obras de Deus? Aí Jesus respondeu assim: a obra de Deus é que vocês creiam naquele que Ele enviou. E então as nossas obras poderão ser cristãs. Por quê? Se eu creio no Cristo que pregou o amor, o caminho natural é o quê? Eu amar. Se eu creio no Cristo que pregou o perdão, o natural é eu perdoar. É por isso que quem crê é o que pratica. E é justamente essa a briga da carta de Tiago, não é? Não sejam pessoas apenas que dizem que creem, porque o demônio também crê. Sejam pessoas o quê? Que vivam o que vocês creem, e o que vocês creem o quê? Em resumo, é o amor. Então vivam esse amor. E para viver esse amor só tem um caminho: você precisa nascer de novo. Reavaliar todas as suas atitudes, todos os seus sentimentos, todas as suas razões, tudo, para poder você olhar para o espelho e não se sentir com nojo e nem com medo da volta de Jesus. Porque quem vive nas trevas tem medo da luz e não se aproxima da luz. Por quê? Porque é vergonhoso andar nas trevas. É vergonhoso eu ter que admitir que eu, pastor, muitas vezes me preocupo mais com o número de almas batizadas do que com pessoas. Não é vergonhoso isso? Não seria muito vergonhoso? Eu tenho que chegar diante de vocês, quem sabe você seja uma interessada na igreja. Olha, meu querido, eu te trato super bem, que bom que você está aqui, você se batiza e nunca mais olho na sua cara. Seria bonito eu ser exposto diante de Deus dessa forma? O que vocês acham? É horrível, vergonhoso, ridículo. Agora, não são muitos que estão andando nesse caminho? Não chegam para a luz, não vêm para a luz, porque tem vergonha daquilo que são. Agora, quando a gente olha a podridão do que a gente é e diz para Jesus: é verdade, é assim que eu sou. E é claro que eu usei um exemplo de um pecado, mas você coloque os seus pecados nesse exemplo e analise a realidade da podridão do seu pecado e olhe para a cruz. E então você vai poder se aproximar da luz, e então vai poder se aproximar de Deus, e então vai viver em Deus. E quando a gente viver em Deus, irmãos, a nossa pregação não vai ser só palavra, a nossa pregação vai ser poder, que não significa esse poder espúrio desse mundo evangélico, pentecostal, católico, que tem muito poder, mas pouca palavra de Deus. Tem que entender isso também. Mas que também entender isso não nos torne arrogantes contra o mundo católico, contra o mundo evangélico, porque lá tem muito filho de Deus que vai para o céu. Muito, não é pouco não. Porque eles têm a luz deles, e Deus está esclarecendo a eles e a nós. E Deus está guiando um povo, e esse povo vai morar com Ele para sempre. Não tem placa de igreja que possa limitar a obra de Deus, tá bem? Entendam isso, confiem nisso, e se sintam muito privilegiados de fazer parte de um povo que pode dizer amém para todo o verso da Bíblia. Porque quando a Bíblia diz: eu não sou salvo pela lei, sabe o que eu digo? Amém! Quando a Bíblia diz: eu tenho que guardar o sábado, sabe o que eu digo? Amém! Infelizmente, a maioria das igrejas não pode dizer isso. Então, sinta-se muito privilegiado. Agora, que esse privilégio não te faça você se iludir de que você está bem como você está. Você precisa nascer de novo. Para terminar, Eu não tenho condições de fazer por vocês o que só Deus pode fazer. O poder que vai transformar a nossa vida, para a gente poder dizer, eu mudei, eu fui transformado por Cristo, não está em mim. E graças a Deus por isso, está nele. E eu quero buscar da fonte desse poder. Porque eu preciso de mudança profunda na minha mente, no meu corpo, na minha alma, nos meus relacionamentos, em tudo. E se você tem essa mesma impressão, essa mesma convicção, que você também precisa dessa experiência, não importa o quão bom você seja, pode ser bom como Nicodemos, camarada maravilhoso. Pode ser pior, pode ser melhor, não interessa. Mas se você pensa que você precisa disso, eu gostaria de te convidar a vir aqui à frente para a gente fazer uma oração. Vocês que pensam, têm essa convicção, pensem isso e que se coloquem nas mãos de Deus para receber dele um novo coração, um novo nascimento, para que a gente aprenda a nos amar, irmãos. Essa é a maior verdade, essa é a melhor verdade. Amar as pessoas não é fácil, não. As pessoas são defeituosas, pecadoras. E esse é o maior desafio, mas esse também é o maior privilégio do cristão. Poder olhar de cara, sabe, de olho no olho para qualquer pessoa e, apesar de limitado e imperfeito, dizer eu te amo na extensão da minha limitação. Claro que eu não amo de forma perfeita, eu erro, eu peco. E sempre que eu pecar contra vocês, eu vou pedir perdão. E nesse caminho haverá libertação, transformação, não apenas melhora, né? Vamos seguir o exemplo da minha professora, vai haver mudança radical e de fato. E então nós seremos fiéis e felizes, como nunca fomos até hoje. Vamos orar a Deus? Senhor, Pai do céu, em nome de Jesus, nós agradecemos pela mensagem dessa noite. Nós sabemos, Pai, que nós precisamos de um poder que não está em nós. Nós sabemos que nós nos sentimos pequenos diante dessa responsabilidade, dessa necessidade de nascer de novo. Nós nos sentimos confortáveis, Pai, com as nossas autoilusões, com os nossos pecados, achando que está tudo bem em nome do nosso sábado, do nosso dízimo. E nada disso tem valor se nós não nascermos de novo, Pai. Nós queremos nascer de novo, Deus. Ter outro coração, ter outra mente, ter outro caminho, ter outro caráter. E nesse caminho queremos ser fiéis e felizes na Tua presença, Pai. Restaura o nosso coração, meu Pai. Restaura a nossa visão espiritual. Nos ajuda a nos envolver no trabalho missionário, não por obrigação, mas por amor às pessoas, Pai. Que o Senhor nos ensine, Deus. E que ao sermos ensinados por Ti, possamos aprender e nos preparar para a volta de Jesus. Que a Tua graça nos baste, Pai. Que o Teu amor seja com todos, que a comunhão do Espírito Santo nos guarde, em nome de Jesus. Amém.